dedo. Submundo é assim, e se quiser balar com a morte, ali está bem aqui. Escute os sinos tocando, a noite se aprofundando, e não aposto sua pele na segurança de um cano. Vielas, corredores e paredes cinzentas são abrigo e moradia para suas crenças. Vejo seu corpo tremendo, meu pensamento para. Você está só no tenebroso fim da madrugada. Não me olhe assim, você plantou, você colheu. Faça bem seu caminho, deixe que eu cuido do meu. Tome cuidado, fique atento a cada segundo, pois as paredes têm ouvidos, elas sabem de tudo. E sabe quantos caíram do outro lado da cerca, quanto sangue derramado em noite fria de sexta, e tantos gritos lançados de dor agonizantes só ecoaram no ar por alguns instantes. Corra, menino, se esconda dos trovões, faça olho por olho, não trema os dentes. Te sirvo como uma lei, já aguenta a coronha da porra. Minha maldade tá nela depositada no pente. Então, corra, menino, se esconda dos trovões, faça olho por olho, não trema os dentes. Ensino como manejo, aguenta a coronha da porra. Minha maldade tá nela depositada no pente. Eu levanto de manhã sem saber o porquê, o que a vida lá fora tem a me oferecer. Miséria, não quero, já não aguento mais. Se é para sofrer, prefiro descansar em paz. Quem sabe sete palmos tenham mais conforto do que essa vida deplorável de rato e de esgoto. Realmente morrer não seria tão mal, já que eu vim até aqui, falta pouco pro final. Pode não ser pra você o quanto é pra mim. Vê moleque comendo resto de lixo por aí, por um dia com fome eu sei o que ele faria. Você não sabe, putão? Então adivinha, agora olhe em meus olhos, diga o que você vê. Percebe o estrago que o mundo me fez? Estou à beira da loucura, já não posso voltar. A noite vira, revira e eu não consigo apagar. Corra, menino, se esconda dos trovões, faça olho por olho, não trema os dentes. Te sigo como manejo, aguenta a coronha da porra. Minha maldade tá nela depositada no pente. Então, corra, menino, se esconda dos trovões, faça olho por olho, não trema os dentes. Te sigo como manejo, aguenta a coronha da porra. Minha maldade tá nela depositada no pente. Às vezes olho pra trás e tento enxergar alguma lembrança que me faça acreditar que tenha valido todos esses anos de sangue, de suor em meu cotidiano. Quando pequeno eu brincava com os pés sujos de barro, poucos momentos felizes em frente ao meu barraco. Se eles fossem eternos, talvez eu pudesse entender porque Deus fez o mundo e me obrigou a viver. Se eu estou preso aqui, não é por opção. A tendência do mal é muito forte, ladrão. Se liga, novato, te dou a explicação. Grave na mente e depois reflita a questão. Fique atento com os putão do colete azul, no manuseio do cano, apete pelo menos um. Então, porra, menino, se esconda dos trombones. Reserve três pitangos, boitão, cromado e vigia. Hoje a madrugada vai ser longa e sinistra. Quando uma lote chega, teste bem seu ponto de vista. Não misture a realidade por ilusão de segundo. No submundo sombrio, o sangue se espalha. Anunciando. Pensamento amedrontado, a sua razão podre implante. É o negativo de tudo, seu bem era o antes. Antes de ter se aprofundar no meio de duas magias, o bem e o mal. Seu nascimento eu não sei, talvez não foi aceito pelos espíritos guerreiros que exigiam respeito. Te dou um toque, sempre firme, ideia de atitude. Os papos de pilantragem, caguetagem, não se aprofunde. Aí moleque novato, não pague pra ver. No continente sangrento tudo pode acontecer. Se devolver já sabe, nada posso fazer. Mas deixa quieto, tire de exemplo, pode crer. Não pague pra ver, não pague pra ver. No continente sangrento, mano, pode acontecer. Não pague pra ver, não pague pra ver. No continente sangrento, mano, pode acontecer.